pode voar na provisora? 3517, não tem trecho de chegada sem restrições de velocidade. Avião Brasil sem restrição, 3517. Chanel 6225, essa é a identificação. Chanel 6225, contato radar, 628 milhas nordeste de Salvador. Mantendo o nível de 180, voando pro de Ponce para a chegada Ponce, repostando para a descida. Para descida, chama 2171, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna no 3325. 251, 3325. Bom dia. Bom dia. O 1961, não gostei de estar na minha posição. Nós. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, puxa de estacionamento, chamará o táxi 1961. Chanel 6225, descida autorizada para 4 mil pés, o ajuste em Salvador 1012. Chanel, descida para 4 mil pés com 1002, o Chanel 6225. Já, 3597. Tá, 3597, complete o sinal do procedimento LS Actuation na torre na sequência 198 do sinal 95. 1895. Salvador, bom dia, 3597. 3597, pouso autorizado, pistão 0, vento no 30 graus, 5 nós. Autorizado, pouso, tá, 3517. Dia 7, Taxa Índia, ponto de espera que eu vi no 95, Pinheirão no 012. Com medida de autorizado o táxi Pationo, Índia, até o ponto certo. Lá chama 295. Bom dia, bom trabalho. No 9, minha. Bom, bom. Salvador, bom dia, voo 996, tudo bem? Log 996, sem identificação desse material a 4 mil pés, vigilância chegada com off e ajuste ano 092. 4 mil ponte, voo 996. Voo ano 961, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali mantém pista no zero, 961. 3517, sala 115, direita no 211. Direita 1211, até 3517, boa. Salve Salvador, bom dia, até 3715 Liso Eco. Tá, 3597, Alfa Juliette, portão 4. Corrijo 3597 para o 04, tá, 3597. 6225, vou na proa de pelo, desça a 2000 pés, ajuste no aeródromo 2, livre de restrições. Pelo 2000, livre de restrições, em 2000, Polo 9-1, decolada zona 8, controle 1-2-0, decimal 8-0. Polo 9-0, obrigado, bom dia, 9-1. Boa noite, Salvador, bom dia, Polo 9-1. É 1, bom dia, contato radar na decolagem, submarino nível 360, via saída da EL. 360, via da EL, 9-1. Azul 4040, confirme a nível solicitado. 360 autorizado, confirme, desvia peso 21. Saída será da Arpor, após o Elefo, DCT Pausos, interceptor Uia. Transponder 5571, controle Salvador 120, décima 8. Projeto chama pronto, 4040. Autorizado final do ILS X-Ray para sistema 0, reporte localizador. Autorizado final do X-Ray, reporte localizador, 1225. 261, não autorizado, nível 380. Autorizado, 380, muito grato, 961. Voo 991 no meio, desça via Ponte a 2000 pés, ajuste 912. Via Ponte 2000, 9916. Chaleiro 6225, complete chame a torre em 1918, decimal 95, bom dia. 95, bom dia. 1961, chame centro Recife em 1925, decimal 1. Recife, 1925, 1 9 9 no meio, autorizado final do ILS X3 para a pista 10, reporte localizador. Portará localizador, 991 no meio. Chené 6225, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 30 graus, 7 nós. De repouso, pistão 0, Chené 6225. Autorizado, chame o táxi 4040. Salas 28, direito 1219. Direito 219, Jaime, beleza. Saulo Salvador, Azul, Alfa, Uniforme Alfa. Confirme. É o Azul Alfa Uniforme Alfa, solicita a autorização de rebote do Pátio 3 até a ponte número 1. Autorizado até a saída do Pátio 3, Alfa Uniforme Alfa, chame para entrar no Pátio 1. Cliente Alfa Uniforme Alfa. Solo Salvador, mantinha Xalém 625, por favor. Xalém 225, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 6, até 26. Localizador 996, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 18, 95. 759, bom dia, senhor, notificação desse mantenha 4000 pés, via chalela é bom, se ajuste no 012. Salvador, bom dia, gol 1999, mandou meia, passando de Sierra, avistado. Gol 99 no meia, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 7 mais. Livre, pouso, pista 1 no zero, 99 no meia. Taxi 4040, POB 112, Alfa Jambo Galeão, com 2 horas e 57. Confirme somente POB 1112. Afirma sim. Autorizado táxi até o ponto de espera, direito de Índia, ponto de espera 211895, NH 012. 12, direita, ponto de espera, tem uma possibilidade, bom dia, pastor. Bom dia. Salvador, bom dia. Azul 4040, bom dia da Uniforme. Azul 4040, após o tráfego nacional, ali mantém no zero. Era possível ali mantém no zero, 4040. Uniforme Alfa autorizado até o portão 01, autorizado. 233, direita, 1211. Direita, 211, vou no 996. Horas, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 7 mais. Bom, aliado, de decolagem 1-0, azul 4-0, 4-0. Alô, bom dia, voa 99 no meio, lembrando o nosso estudo. Voa 99 no meio, ataque está aprovado, veio alfa, chamei aqui da Juliette. Alfa, chamei da Juliette. Bom dia, 4040. Boa, 093, Scott Ivan, descendo em 4068. 1012, Bom Arrival. Ok, descendo em 4068. Bom Arrival, Azul 4040, 1400, bom dia, na Cisco. Azul 4040, bom dia, contato reserva na decolagem, mantém nível de voo 360, sai da Arbor. 360, Arbor, 4040. 09. 09, 99 no meio. Bom dia. 759, terça via, Monf, a 2000 pés, ajuste na 013, autorizado final do ILS X-Ray. Terça via, Monf, autorizado ILS X-Ray, 13, chegada Monf, gol 1, no sétimo lado. Tá 3597, 360, Brasília autorizável. Via peso número 7, saída arbórea elétrica, primeira curva direita. Transponder 5573, controle salgado 120, décima 8. Correto, chama pronto. Estabilizou o gol 1 no 7 5 9 7 5 9 completo, chame a torre em 1 1 8 9 5 1 pouso 2 7 1093, desça 2000 pés via Ponce, ajuste 1093. Autorizado sinal do ILS X-Way para a pista 10. Descente 3000 feet, 1013, clear ILS X-Way, running 0, go 1093. 59 avistado, pouso autorizado, pistuna 0, vento 120 graus, 07 nós. Autorizado, pouso para o gol 1-7-5-9-9-0. Control, go 1093. Go ahead, sir. Could you confirm the descent to which altitude? 1013 QNH, cleared until 2000 feet. 2000 feet, 1013, 1093, back. Salas 48, direita 1211. Direita 1211, bom, 7-1. Auto approach control, 1093, establish on ILS X-ray. Runway 10 inside. Roger, sir. Complete approach. And call now Salvador Tower. Frequency 118.95. Good day. Salvador Tower, 118.95. Good job. Salvador Tower, good morning. Go 1093. 2 miles out of India, Seattle. 1093, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 06 knots. Clear land at 1-0, 1093. Autorizado, chama o taxi com 3597. Alpha Bravo, good morning, go 1093, runway vacated, taxiway Alpha. 3890, Fox 7, confere, atualizado de safe, via peso número 7, nível 230. Saída Pouca, já Maracaju, primeira curva à esquerda. Transfone 5006, controle 1908. Então 3890, saída Pucajão, Maracaju. Pucajão, Maracaju, então 3890. Correto, chave pronto. Até ponto de espera, direita de Índia, ponto de espera até o 1895, que já dá no 03. 1093, direita Índia, ponto de espera 1895, até 3507, bom dia. Bahia, pronto, tá 3597, pode ser. Tana 3517, autorizado aliás, decolar, pistuno 0, vento, fundo 20 graus, 08 nós. Alim, decolo no 0, tá 3597. Decolada 02, controle 1208. 1208, controle, tá 3507, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 1990, 0 2 0 para o 1 6 0. 1980, sua identificação, desse mantenha 4.000 pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 1-0 no 3. 3517, bom dia. 3517, bom dia, contato radar sul, mantém nível 360 via saída Airborne. 360 via 3517. Autorizado 380 para Brasília, na Pêndulo 7, árvore elepa, curva à direita, 5093 do transponder, 1208 é o controle, 6225, portal 612. 6225, atejamento correto, portão 62, deixando transformação em curso Golf. Obrigado, 6225, gente. Salvador, 3890, portão 3517, acionamento. 3 autorizados, chamo táxi. Ah, 3590. 3597. Autorizado, 3597. Direto, eleva até 3597, graças.